hino 285 da Harpa Cristã, Tu és o meu gozo. Abra sua Harpa Cristã, hino 285. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebe.